A cruz, algo, uma cara em nós. E pra quem assiste, tô sorrindo, tudo é isso. A conquista e a ascensão de todos que estão comigo. Alexandre Cruz, terceira visão, sexto sentido. Sete vezes de volta pra esse provo, eu assino. Então olha pra cima com medo de tudo isso. Não vai bater de frente que fica esquisito. Coração aberto, escondido do inimigo. Tá eu, tá o zero e o ardo já tá vindo. Bum! Minha caminhada eu vejo muita gente perdida. Muitos são os desejos, pouca gente atendida. Muita gente atrevida com pouco tempo de vida. Não tem nada a perder por ter a história perdida. Em um mundo morto já se foi a esperança. E seguro é o que tem um cifrão como segurança. Quando a cobiça avança, dança quem fica parado. Com a guarda baixa no ringue, nocauteado. Safado na quebrada, baleado. Se não pagar o acerto, algemado. Eu sou de verdade, não vivo de mentira. Em um mundo cinzento, a todo tempo na mira. Confiança na amizade, o time é Hulk. De maloca pra maloca, a prova de truque. Eu sou isso, e represento o esquadrão. Se liga na cena, água, Magari, Chodão. O que vale é viver, atitude pode ter pra chegar. Pra cima ter